tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Enquanto houver nós dois, é sempre. Só escutar o que a emoção dizia. está a ouvir Ouro e Platina. Nem um maridinho de fã. família bem. Tudo arrumadinho, que pobreza, mas também os caras que andam por aí com aquele papo micho de sem essa bicho, deixa isso pra lá. E o tipo de paquera tão sincera que eu vou te contar. Cansei de ir ao Zeppelin, de dizer sim aos inventores geniais da comunicação. Enfim, estou achando que a realidade sabe mais que a imaginação. Não tenho ido ao cinema e a patota de Ipanema não me interessa mais. Podem dizer que eu já era, eu só digo ai que me deram uma vida em paz. Mas sem aquela rua tão sentimental, como aquela lua de cartão postal, nem o maridinho de família bem, tudo arrumadinho, que pobreza, mas também os caras que andam por aí com aquele papo micho de sem essa bicho, deixa isso pra lá. E o tipo de paquera tão sincera que eu vou te contar. Cansei de ir ao Zeppelin, de dizer sim aos inventores geniais da comunicação. Enfim, estou achando que a realidade sabe mais que a imaginação. Continuo a ouvir Ouro e Platina. Eu estou no céu, ou estou num carrossel, de pé pro ar. Sou barquinho de papel à beira-mar, sou criança outra vez. Vivo se curar, no espelho sua saia levantar, na montanha russa vi você gritar, e eu no banco de trás. Num instante três, dei 10 tiros e acertei na quinta vez, e o brinquedo que eu ganhei, sem pensar fui correndo de dar. Eu estou no céu, estou num carrossel que o sonho fez. Eu só sei que nesse parque, às 6:10, nosso amor começou. Num instante três, dei 10 tiros e acertei na quinta vez. E o brinquedo que eu ganhei, sem pensar, fui correndo de dó. Estou num carrossel que o sonho fez. Eu só sei que nesse parque, às 6:10, nosso amor começou. Thank you. I love money.